No primeiro Ilustres Desconhecidos de 2013, vou falar dos polvo. Formados em 1990, os Polvo são uma das bandas mais emblemáticas do movimento math rock, género caracterizado pelas texturas de guitarra intrincadas sobre ritmos complexos, e ao qual os Polvo juntaram um sentido melódico dissonante e um certo sabor oriental, que os torna únicos na grande família do indie rock norte-americano. Em Chapel Hill, Carolina do Norte, Ash Bowie e Dave Brailovsky conheceram-se nas aulas de espanhol da universidade e descobriram que tinham gostos musicais em comum, desde bandas da editora SST até ao rock progressivo. Os dois guitarristas, juntamente com o baixista Steve Popsen e o baterista Eddie Watkins, formaram os Polvo, Pó em espanhol, editando o primeiro EP em 1991. Já com uma base de fãs local considerável, são convidados por Mac McCaughan, vocalista dos Superchunk e colega de escola de Berlovsky e Popsen, para assinarem pela sua editora Merge, editando em 1992 o seu primeiro álbum, Corcoran's Secret. O álbum recebeu boas críticas e levou os Polvo em digressão com Superchunk e Babes in Toyland, ajudando-os a tornarem-se desde logo uma banda de culto. Editou em 93 o seu segundo álbum, o mais focado, Today's Active Lifestyles, seguido de dois EPs, Celebrate the New Dark Age, em 1994, e This Eclipse, em 1995. Quando grava o seu primeiro álbum pela Touch & Go, uma editora identificada com rock mais ruidoso e experimental que Emerge, os Polvos são uma banda diferente. Brolowski muda-se para Nova York para tocar com músicos indianos, chegando mesmo a visitar a Índia. Por sua vez, Bowie, que já se tinha mudado para Boston por causa da sua namorada Mary Timoney, junta-se à banda dela, os Ilium. Estas diferentes experiências notam-se em Exploded Drawing, um álbum longo e eclético que, apesar de conter o som reconhecível dos Polvos, demonstra a crescente paixão dos guitarristas pela música asiática. Logo a seguir ao lançamento de Exploded Drawing, em 1996, o baterista Eddie Watkins sai da banda para se dedicar à família e a outros interesses profissionais, e é substituído por Brian Walsby. Em 97, a banda junta-se para gravar o álbum Shapes, que contém ainda mais influências indianas, mas separa-se no início do ano seguinte, após uma curta digressão de despedida. Após a separação dos Polvo, Bowie trabalhou no seu projeto a solo chamado Libraness, enquanto Brailovsky tocou nos Idle Swords e nos Fanmodin, juntando-se ao baixista Steve Popsen nos Black Tedge. Finalmente, em 2008, os Polvo juntaram-se para um concerto no Festival ATP com o baterista Brian Quast dos Cherry Valance, resultando esse concerto numa reunião a sério que culminaria num novo álbum, editado pela Merge em 2009, intitulado In Prism. Em 2011, editam um novo single, esperando-se para breve um novo álbum. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os polvo. Até à próxima. Ilustres.